A natureza está clamando, de tanto lutar não resistiu, e a poesia está chorando sobre o corpo do Brasil. As matas sumindo da nossa bandeira, o ouro cruzando as fronteiras do mar, o azul é só poeira, o branco em guerra está, e o nosso índio tombou, pouca gente lutou pela sua defesa, e o canto dos pássaros se calou, e o leito dos rios secou, o país todo é uma tristeza. E poeta que sou, num canto de dor, eu choro pela natureza. A natureza está clamando, de tanto lutar não resistiu, e a poesia está chorando sobre o corpo do Brasil. As matas sumindo da nossa bandeira, o ouro cruzando as fronteiras do mar, o azul é só poeira, o branco em guerra está, e o nosso índio tombou, pouca gente lutou pela sua defesa, e o canto dos pássaros se calou, e o leito dos rios secou, o país todo é uma tristeza. E poeta que sou, num canto de dor, eu choro pela natureza. E poeta que sou, num canto de dor, eu choro pela natureza.